programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um Kenny News, hoje uma quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2019. Notícia dessa vez, Bernardo. Nós temos o ataque terrorista à guarda revolucionária iraniana. Caralho! Eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o Kenny News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, Gregório, nós tivemos um ataque terrorista à nossa querida, ilustríssima, gostosa... Guarda Revolucionária Iraniana. Caramba, Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária é basicamente o braço armado da Revolução Iraniana. Que estava fazendo aniversário. Estava fazendo aniversário de 40 anos no dia do ataque. Caramba, olha aí. Esse povo não tem respeito nem aos aniversários, mas. Não respeita. Então nós tivemos 23 mortos e 17 feridos, segundo a TV iraniana é mais, mas você nunca pode confiar na TV iraniana. Justo. Essa é uma lição para a vida de vocês, queridos ouvintes. Vocês nunca confiem na TV estatal iraniana. Não confiem em nenhuma TV estatal. Não confiem na TV. É, não confiem, já... ponto. É, no geral, não confiem na TV no geral. Não confiem no geral, na... Não confiem na TV no geral, é. Acredite nem em você mesmo. Essa é uma boa lição. Principalmente não acreditar em você mesmo. Porque se tem alguém de maluco, provavelmente é você. Porque se tá se ouvindo, já é um sinal de alerta, né? Pois é, foda. Então nós tivemos esse ataque que foi feito pelo nosso grupo terrorista. Jaish Adliu. Enfim, esse nome aí, vocês vão ler em algum lugar. E isso, a dificuldade é tanta que mesmo o Bernardo, que é especializado na pronúncia de árabe, tá com dificuldade. Eu sou árabe, mano. Esse negócio aí de eu ser brasileiro é tudo mentira. É porque você tem origens persas também, então avacalha um pouco. Não, mas o nome é em árabe por causa da... Porque o Corão é em árabe, então tudo é em árabe. Eu pesquisei, é o nome é em árabe mesmo. Eu falei, mano, esse nome é em persa. Eu fui pesquisar, não é em árabe. Ah, tá. Bom, Nelson, esse grupo aqui é um grupo sunista separatista antirrevolucionário que age na região do Baluchistão, que é basicamente a província que fica na... Antirrevolucionário? Antirrevolucionário. Caramba, é tipo as facas invertidas do Oriente Médio. Não, eles são anti-revolução islâmica, porra. Ah, tá, mas eles são revolucionários. Não, sou antirrevolucionário. Ué... Mas eles não são guarda armada revolucionária? Não, eles mataram a guarda armada revolucionária, o babaca. Você falando dos terroristas? Tô, caralho, porra! Ah, eu tô confundindo. O moleque tá loucaço! Mano, é cachorro, é tudo. É árabe, é persa, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Prossiga. Esse é o grupo terrorista que matou a Guarda Revolucionária, que é um grupo sunita, porque lembrando que o Irã é uma teocracia xiita. Agora tudo faz sentido, tudo se conecta. Ele é separatista porque ele quer a separação do nosso Baluchistão. E ele é antirrevolucionário porque ele é anti a Revolução Islâmica de 40 anos atrás, 1979, que pôs a teocracia xiita no poder. Tudo faz sentido, tudo se conecta. Eu que tava entendendo errado. Desculpa aí, ouvinte, que eu confundi sem querer. Pra quem não sabe onde é que fica o Baluchistão, ele é na fronteira entre o Irã e o Paquistão. É aquele... Você tem o Afeganistão, o Paquistão e o Irã. O Baluchistão é o pedacinho que fica entre os três países. Justo. Que já foi um país independente no passado remoto. É, da hora. O ataque terrorista foi um ataque, foi uma explosão suicida, que foi num caminhão cheio de explosivos, então foi tipo explosão solidária, deve ter sido grande pra caralho essa porra, Tanto que matou a gente pra porra. E nós tivemos a acusação dos líderes da Guarda Revolucionária, lembrando que a Guarda Revolucionária tem poder pra caralho, que ela é basicamente quem mantém o regime. Não sei se seria uma milícia, é basicamente o exército do Irã, mas eu acho que os dois são separados, eu não tenho certeza. Tu lembra da Guarda Real no Brasil? Não. Quando tinha Guarda Real no Brasil, era um grupo de pessoas que se faziam de guardas, né? Eles não eram militares, e que protegiam o país. Né? Protegiam aqui no sentido mais genérico possível. Então, deve ser mais ou menos isso. Se for pra ser muito, muito histórico, eles são a Guarda Pretoriana do Irã. Se eles resolverem que eles não gostam do atual Ayatollah, eles derrubam e põem outro. São os caras que se autocolocam no poder militar, mas eles não têm relações diretas com o governo. É, eles são mas eles se declaram como protetores ali da nação, tá ligado? Não, eles são o braço armado da Revolução Iraniana. É mais ou menos a mesma coisa. Não é mais ou menos a mesma coisa, mas o raciocínio é o mesmo. Porque quando esse nome guarda, no geral, é mais pra se referir a grupos armados, né? Que tem ligações diretas com o governo, mas que eles são autônomos, né? É porque a ideia do nome guarda é que eles não são um grupo de... Eles não são um exército que pode tanto invadir quanto defender. Eles sim. São protetores. Só que, na verdade, eles são mais poderosos que o exército. Sim, eles estão ali pra... E de forma autônoma, no geral, né? É, se... Meio que eles se autocolocaram ali, tá ligado? Não, eles são a força de luta dos revolucionários. Eles estão subjugados aos revolucionários, mas se você perder o favor deles, você vai ser derrubado. Certo. E é mais fácil perder o favor deles, que ao contrário do exército, que é um corpo gigante, eles são menores, então é muito fácil eles terem uma ideologia única. Lembra muito a Guarda Real Brasileira. A Guarda Real Brasileira não foi porra nenhuma. Eu sei, mas o que ela promovia era mais uma ideia parecida. Não, se ela fosse relevante politicamente, ela seria isso, só que ela não era. É, tá, ok. Mas no princípio... É, no fim, é que são todos guardas, mas tipo, a Guarda Real não era tão poderosa. A Guarda Pretoriana do Império Romano basicamente decidia qual era o próximo imperador. Mas eles têm todo esse poder? Não. A guarda revolucionária? É. Eles têm, mas eles não usaram ainda porque basicamente o governo não experimentou ir contra eles, não. Entendi. E nunca vai porque ambos têm a agenda muito alinhada, então por enquanto não tem motivo pra eles. Entendi. Eles irem um contra o outro, entendeu? Aí, nossos queridos, eles são tão poderosos que quem fez as declarações que eu vou falar agora foram os líderes da guarda, não foi o governo iraniano. Os líderes da guarda acusaram o Paquistão, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes de apoiarem o grupo. E prometem ações duras contra esses países e ataques, e uma vingança contra o grupo. Irã é tudo, né? Tô desencontrado ali. Mano, o Irã o Irã é a prova do que aquilo que a gente pensa como revolução não faz sentido. Que é o que a pessoa. O que o senso comum tem como revolução. Porque, por exemplo, ou a pessoa pensa que revolução é a coisa boa e golpe é ruim, ou a pessoa pensa que revolução é coisa de esquerda. Então é tudo errado. Mas a prova de que nada disso tá certo é que a revolução iraniana, primeiro, eu acho que as pessoas não gostariam de viver no Irã. Os brasileiros, eu imagino que você não pensa, mano, eu vou me mudar pro Irã, lá é top. Você não quer viver sobre uma teocracia. Mesmo se você for xiita, você não quer viver sobre uma ditadura teocrática xiita. Eu imagino que sim. Da mesma forma que se você for católico, eu imagino que você não queira viver sobre uma ditadura teocrática católica. É. Eu imagino, não tem como ter certeza. Então, basicamente, você tem isso. Então, primeiro, revolução não é necessariamente uma coisa boa. E segundo, os revolucionários. Porque teve uma mistura de revolucionários. Mas os revolucionários bem-sucedidos eram conservadores islâmicos. Então eu acho que eles não eram de esquerda. É, depende do governo anterior, né? Era uma monarquia liberal. Aí. Ditatorial também, mas liberal. É complexo, né? Aquela velha contradição, mano. Você pode comprar o que você quiser, mas não sai na rua depois de 8 horas, não. Você compra o que você quiser, mas deixa que eu te deixe comprar, né? Eu tô reduzindo os impostos, mas não leu o capital, não, mano. Nem tá preocupado com isso. Aham. Nem tava lendo, moleque. Tá, tipo, escondendo o livro embaixo da mesa. Assim. Eu nem ia ler mesmo, ele começa a esconder. Arreda com o pé, tá ligado? Mano, você tá livre pra usar minissaia, mas falar mal do rei, né? Vamos parar com essa porra. A famosa democracia. Que é a democracia top, democracia marota, democracia gostosa. Então é isso, essa é a nossa querida ataque terrorista, que nós vamos ver aí uma dinâmica. Vamos ver se isso vai ter algum impacto na dinâmica dos países do Oriente Médio. Essa é a nossa querida ataque terrorista. Oi? Não entendi essa é a nossa nada. Querida ataque terrorista. Você falou, essa é a nossa querida ataque terrorista. Falei não. Ficou meio errado aí. Tá na gravação, hein? A gente vai ver depois. Vamos ver depois. Mas vamos ver. Então tá bom, então vamos ver nossa querida. Se o nosso querido ataque terrorista. Se o nosso querido ataque terrorista vai ter algum impacto na dinâmica do Oriente Médio, essa região muito instável, muito complexa, cheia de suas minúcias, de suas tretas. Mipá, não sei o que lá. É complexo. Mano, quando você tem muita areia no seu território, se você só vê areia, você tem que arranjar alguma coisa pra você fazer, né? É, mano, porque você não vai parar. Você tem que continuar andando, mano. Então você expande a fronteira. É, ué. O Oriente Médio então é mesmo era quando tinha... É, tá, chega. Vamos parar por aqui. O moleque não deixa terminar o negócio. Então é isso. Esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo. E... Falou! Falou!